conheci, encontrei a vida, encontrei respostas, encontrei saídas. Tudo se fez novo dentro do meu ser. Foi então que percebi que estava tudo errado. Angústia e solidão e o coração cansado. Um ser fracassado querendo morrer. Mas Jesus mudou. No lugar do ódio colocou amor. Me fez perdoar, também me perdoou. Ontem derrotado, hoje vencedor. Me livrou do mal, tirou as amarras, desatou os laços, enxugou meu pranto, me tomou nos braços. Sou um passarinho livre pra voar. Então que percebi que estava tudo errado. Angústia e solidão e o coração cansado. Um ser fracassado querendo morrer. Mas Jesus mudou. No lugar do ódio colocou amor. Me fez perdoar, também me perdoou. Ontem derrotado, hoje vencedor. Me livrou do mal, soltou as amarras, desatou os laços, enxugou meu pranto, me tomou nos braços. Sou um passarinho livre pra voar. Mas Jesus mudou. No lugar do ódio colocou amor. Me fez perdoar, também me perdoou. Ontem derrotado, hoje vencedor. Me livrou do mal, soltou as amarras, desatou os laços, enxugou meu pranto, me tomou nos braços. Sou um passarinho livre pra voar. Voar. Sou um passarinho livre pra voar.